Tato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo no 70. Marconi subindo 1970, 2796. Federal 9970, chama Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2565, Recife, obrigado. 9970. 3304, final da 10, visual, localizador. Centro 3304, chama a torre, frequência 118.95. 8.95. NER 6312, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, ILS X-Ray 0, reporte estabilizado, hoje é 6310. 04, aproximação final, 1 milha do Simbra. Pistão 3304, tráfego já avistado, QNH 10, nosso site autorizado, pouso, pistão 0, vento 1100 grau 079. River Pouso, Bolsa 3304. Papatango Lima, Vitor Delta, negativo contato com o Centro Recife. Chama o mesmo na frequência 125.45, alterna 126.85 e solicita para o de Aracaju. 255.285, grato senhora. Eu vou de 1095, quanto espera da 10 pronta visual com tráfego? 1095 visual com tráfego nacional? Visual. Em que eu posso considerar a nave autorizada em NM, mantém 10? Nossa linha mantém 10, 10. ...796, autorizado direto tendo, Delta Eco, Novembro e Delta Oscar. Ok, vai pro adendo, agradece. 3304, solo 31, não libere direito, chame solo em 121 decimal 9. Gol 1095, autorizado de colapso no 0, menos 120, grau 079. Decolagem 1095. 3304, copiou a torre? No curso do localizador, ILS X-Ray 1-0, eixo 63, 1-2. Eixo 63, 1-2, chama a torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Chamaremos, obrigado, até logo. Controle, Oscar, mais 7, ingressão, CTR, solicita livrar 1-2-500-10. Agora o meu Oscar, Mike Yankee, detecção referências visuais, ajuste Salvador 1-0, 1-7, reportando através do Parque de Pedro Açú. Passará através de Pedro Açú e Cunha. Mauí, 208, obrigado. Fechando a 63-12, tráfego avistado, autorizado, pouso visto 1-0, vento 1-3-0, grau 079. Livre pouso 1-0 para o eixo 63-12. Salvador, com 1095, subindo via Arbor, ou não, eleva. Com 1095, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Até o nível 360, via Arbor 1, eleva, voo 1095. Vadão, Papa Tango Vito, Pino Delta, está defendendo a milha agora, está no ponto de Amora de Vida, solicita a prova do BOI para cancelamento posterior para o pouso na 1-7. Papa Tango Vitor Kilo Delta, modificada presente? Afirmo. Papa Tango Vitor Kilo Delta, plano cancelado 1-1-3-4, desça com referências visuais, ajuste em Salvador 1-0-1-7, autorizado até 1-5-0-0-PR, proa rotatória. Edge, para a minha quinta-feira, para a rodatória, Vitor Delta, troque transponder para 5031. 5031. 312, solo 36, chama controle de solo em 1219. 219, obrigado, até logo mais. Controle, eu acho que é Mike Yankee passando através do crossover visual com o campo. Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, chamador Salvador, frequência 1 no 8, decimal 95. 1895, Yankee. Torre Salvador, é o Papa Romeu, acho que é Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, da presente e autorizado o cruzamento da final 1-0. É forte livrando a final 1-0. Passarás, lembrando final 1-0-2-8, Oscar Mike Yankee. Luno 095, chama Centro Recife, frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-2-8. Foi 60, 1-2-8-8, pode ir. Olha, eu acho que a Maikinha que cruzou 1-0-2-8, vai ingressar perna do Venta 1-1. Olha, essa 1-7 pela direita, o Ian. Eu acho que a Maikinha que tráfego já avistado, autorizado, pouso no site, vento 1-2-0 graus, 0-8. Yes. Final 17, Oscar. DD-796, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste do VR de Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Gente, vai chamar Aracaju, 1203, bom dia. Papa Pagunça, autorizado a acionar reporte técnico. Estação 3179, ponto espera no zero, pronto. Estação 3179, autorizado ANR de colapso no 0, vento 120 graus 08. Autorizado ANR de colapso no 0, estação 3179. Papai Tango, Vitor Galil Delta, já visual com aeródromos a 8 milhas para a rotatória. Papatango Vitor Kilo Delta, chama a Torre Salvador, frequência 118.95. Yes. Salvador, Papatango Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, reporte na vertical da RIMAR. Yes, para você quer parar o nosso teste, volta lá, RIMAR. Controle 1 no 20.8, bom. 20.8, obrigado, boa. 4 mil pés, ajuste em Salvador no 0 no 7. 4 mil no 0 no 7. 3 no 1. 20 quilos delta. 20 quilos delta ciente, continua a aproximação, aguardando o salido. Yes. 0. Sobe via 320, 031 no 79. Cinco, Abaité. Sim. Papa Pagolf, autorizado com o Vitor Kilo Delta, autorizado pouso por estar 17, vento 120 graus, 079. O Papa Pagolf informa a aeronave para pouso, já será autorizado o equipamento. Seguindo para o 3179, seria possível a morte lá da presente? A 3179 autorizado Leda. Voando Leda, vai manter a máxima razão para livrar seus traços. Kilo Delta, solo ao 53, táxi até o 45, não corte de frequência. Pagou 70 ao Papa Alfa, tendo um passo taxando até o 45. Reporte da interseção Papá após a aeronave. Papa pagou o postímetro no 097. Pronto. 4299, bom dia, autorizado o ANI de colapso 1-0, vento 1-0, grau 07. Autorizado ANI de colapso 1-0, azul 4299. Papa Golf é autorizado a NIAI e manter o inocente. Salvador, bom dia, Gol 1160. Gol no 1160, aciona a identificação. Desça a via, chegada Bomé de Uno para o nível de voo 050. 050, cidade vai estar. Gol no 1160, mantenha o perfil da chegada número 2. Papa Romeo, Whisky, Alfa Juliette, prossiga. Whisky, Alfa Juliette, confirme o nível que irá subir. Romeu Whisky Alfa Juliette, suba para o nível 105. É, informe o estimado do pouso. Controle tá 3179 para a 230, para evitar um desceu. 179, confirme? Evitar uma formação para a 230. 230 por quantas milhas? No princípio, umas 30 milhas. Quente. 308, azul 4299, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4299, saída Sanvo 1. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via Sanvo 1 para o nível de voo 320. 320 via Sanvo 1, tem referências visuais, solicita quando possível a prova de morte, pá. 4299, prova de Leda autorizada. Leda autorizada, azul 4299. Alfa Juliette, controle. Alfa Juliette, preencheu o plano de voo em qual sala IS? Juliette, que Alfa Juliette confirme o indicativo do destino. Chamo Centro Recife, frequência 1-28-35, alterna 1-25-1. 1-28-35, 1-25-1, está ciente do tráfego a 30 milhas à direita. Meu papá apagou, foi autorizado a decolar no 7, vento 1, 3, 0, grau, 0, 7, 9. Bom, meu papapá Golf, decolada 01, no chama controle 120.8. 1208, papapá Golf. Controle, bom dia, Papa Romeu, papapá Golf, decolou 17. Papa Romeu, papapá Golf, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 430, via subida Arboruno. 430 na Arboruno, papapá Golf. M3 no 1, desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 7. Autorizado em LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Para 2.000, autorizado X-Ray, ajustado estabilizado, 63 no 1. Papá Golf, vou direto a Elefa. Elefa, Papá Golf. Sou 1.160, reduza para 2.10 nós. 1160, informação de tráfego, 1:20 rumo oeste, passando a nível de voo 070 em subida, e jet 40. no 60. Pode confirmar o tráfego à frente e vai pousar isso aí? O Gol no 160 vai seguir o tráfego que está na sua posição de 12 horas, 2,7 milhas rumo oposto, passando agora 4 mil pés em descida, depois 320. Papa Romeu, Papa Golf, informação de tráfego, 10 horas, 1,7 milhas rumo nordeste, passando a nível de voo 095 em descida, Boeing 737-800. Gente, o Papa apagou. O 4299, chama o centro Recife, frequência 128.35, alternando 25.1. Recife 12835, alterno 251, azul 4299, obrigado. Pode completar para 2000, Gol Nono 60? Gol Nono 60, autorizado a descida até 3 mil pés, ajustando 097, cancelada a restrição. I-17 até 3 mil pés, Gol Nono 60. Meu papá, Papa Golf, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 160.288, Papa Golf. Na 63 do Nuno, chama a torre, frequência 198.95. 1895, 63 do Nuno, grato. Gol no 160, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte lá estabilizado, Gol no 160. Torre, Salvador, bom dia, Xené 63. Xané 63 no Uno, bom dia, pouso autorizado, pista no zero, vento no Uno, 0 grau, 07 nós, QNH 10, 17. Livre pouso 10, 617, Xané 63, 11. Romeu, Whisky Alfa Juliette, serviçado aí, encerrado. Uno 60 milhas, nordeste, noroeste do VR Salvador. Por informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Camará 126.0, alterna 122.8, centro Recife, Papa Romeu, Escapa de Neto, obrigado. Repetindo Campo Vista, qual o 1960? 1960, chama a torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 18, decimal 95, obrigado. Bom dia. Bom dia, Gol 1160. 1160, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1017. 17, aguardando a pista livre, Gol 1160. Chané 6311, no solo 210, táxi via Golf, chame o solo 121, decimal 9. Uno 1160, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 07 nós. 110 com 7, nível de pouso 1-0, do 1160. Gol 2171, aciona a informação, Juliette. Gol 2171, aciona a identificação. Desça via chegada Bons para 4 de pés, ajuste no 0 no 7. Identificado, descendo na chegada Bons até 4 mil via, Gol 2171, com 1017. Gol 1160, no solo 13, táxi à direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 1160. 3304, ponto espera pronto. 3304, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 07 mais. Deviante, alinhar e decolar, pista no zero, tá 3304. Do 1230, aciona a identificação dessa via chegada voo médio 1 para o nível de voo 050. 050. Na 3304, decolados 22, chame o controle Salvador em 120, décima 8. Ah, senhora, tudo de bom aí, um bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. O TAN 3304 decolou, passando 1200, plenas condições visuais. Possível solicitar pro de Alepa. TAN 3304, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado eleva. Maravilha, após 2000 eleva. 3304 em subida ao nível de voo 360. Não foi autorizada a Prode Zona, foi autorizada via chegada bom. Se retorne a chegada na Prode Pelô, após Pelô, voa Duna. Ok, desculpa, Prode Pelô, aguardando Duna com 2171. Gol 2171, terça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, descendo via para 2000 pés, no 0 no 7,